Xineme 140, ali mantém pistão 0. Ali mantém pistão 0, Xineme 140. Correção, gol 1-2-0. Sol aos 4-1, livre a pista próxima à direita, frequência do sol 1-2-1.9. 2-1-9, livrando, então. Tá de pouso, passador. Lima, Papa Mike, frequência. Boa. Autonomia 3355, galinha grande, tudo bem? 130. Gente, vi ainda, não posso esperar chamar tu, 808-6, 1014 no altímetro, bom voo no 397. Vi ainda, ponto de espera, 808-6, 1014, 397. Livre decolagem, pistão 06140. 1260, livrou. 1260, táxi de Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportarão, 1269. 1260. Azul 4235 desça para 2000 pés, livre LS após estabilizado. 2000, está livre LS, reportaria estabilizado, 4235. Plan 3896 desça para 3000 pés, ajuste no 0194. 3000 pés, 0194. Confirma o último chamador. Voo no 397. Voo no 397, ali mantém pistão no 0. Ali mantém, 1-0, 397. Poxa, não é 6140, decolada aos 4-3, controle em 1-1, correção, controle em 1-2-0, decimal 8. 208, 6140. Salvador, boa, bom dia, o Xenem 140, transferência na saída PUCA. Xenem 140, contato radar, saída PUCA, suba para o 350. 350, 6140. A 3896, reduz a velocidade para 2009. 2009. Tá 3896, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Mantenha pro limitado pelo Número 397, declarado aos 4000, controle 1-2-0, decimal 8. 208, Salvador, boa tarde, Gol 1397, saída da El. Gol 1397, contato radar, Gol 360. 360, Gol 1397. Plan 3896, para interceptar o lock, curva à direita na rua 055. Paulo Salvador é o gol 1983, o gate é o 5 para pushback acionamento. Calibre gol 1983, 05 portão, é código no pronto para o táxi. Livre pushback acionamento, 1983 da gol. Patrulho Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, prosseguiu. Positivo, é decolado do Costa Azul para Salvador, positivo. Lima Papa Mike, tem reporte para situação. Chamando através do situação, Mike. É Marcão. C235 estabilizado, VLS. Azul 4235, chame torre 1986. Torre 286. Plan 3896, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Torre Salvador, bom dia. Azul 4235 passando 2000 no ILS. Azul 4235 continua a aproximação, guardando autorização para pouso. Cheque trem ventos em Salvador 1910 graus 0612 nós. Aguardando 4235. Padrão 02, prossiga. O controle, o Lima Papa Mike tá passando. Marque de situação. Lima Papa Mike, torre 18 desse momento. 186, grato. Já 3896, reduz velocidade para aproximação, chame torre 1186. 186, vai chamar, reduzindo. Decola com Pro Norte, aciona 0102, controle em 120, decimal 8, guardião 02. Piloto em comando, Aragão. Azul 4235, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus 07 nós. Autorizado pouso pistão no 0, 4235. Melhor Papa Mike, prossiga. Tá em Itapuã já, pra pouso, senhor, na data. Gente, o Lima Papa Mike vai efetuar uma órbita na vertical do farol de Itapuã. Vai reportar reinterceptando seu eixo. O Lima Papa Mike. Positivo, faz uma órbita em Itapuã, interceptando o eixo. Vai chamar o Lima Papa Mike. Tá visual com o avião pousando na 90, pode ir na retaguarda dele, se autorizar. Lima Papa Mike, temos uma outra aeronave no externo, no momento. Efetua espera no setor, Lima Papa Mike aguardando instruções para ingresso. Positivo, senhora, só aguardando instrução. Guardião 02, decolada 51, controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, guardião 02. 12545, 6140. Dia tá 3296. Controle, Guardião 02. Guardião 02, mantém 500 pés, constante de visuais. Constante de visuais, 500 pés, 02. Solo 5-1, livre pista próxima à sua direita, frequência do solo 1-2-1-19. Direito, 2-9. Batata Mike está aguardando Itapuã, visual com a aeronave em sinal da 1-0, positivo. Lima Papa Mike, autorizado final da 1-7, ingressando a retaguarda da aeronave na final da 1-0, confirma? Confirma, ingressando na retaguarda da aeronave pousando na 1-0, vai prosseguir agora a final da 1-0. Juliette, posição 03, base principal. Alfa Juliette, posição 3, 4, 2, 3, 5. Fala do 1-2-6-0. 1-2-6-0, informação em curso a Quebec, Recife, só um instante, cópia. Ok, obrigado, 1-2-6-0. Pronto, cópia, 1-2-6-0. Só em Salvador, bom dia, bom 983, ponto de espera, 1-0. Até ponto de espera, 983. Mantendo ponto de espera, 83 da Gol. Saída Puca, transição Caju. 5451 no transponder e o controle em 1-2-0-8, 120.8. Utilizado Recife 390, Upper Whisky 58, pista 1-0, curva esquerda, Puca Caju 5451-2-0-8, controle 1-2-6-0, obrigado. 08, portão é pós-condo pronto para acionamento push. Depois estarei pronto para pushback acionamento, 1-2-6-0. Salvador, bom dia, papá, papá, Bravo de Charlie, na sua escuta, 190 para 160, informação Quebec. Mike, apresente autorizado final 1-7, confirme, deseja final 1-7 ou direto pátio 4. Icairu, Milpés. Vitorina, Juliette, Salvador, Cairu, Milpés, altitude, decola do 1-7, primeira curva direita, corredor Axé. 01-60 no transponde e o controle 1-2-0-8, Victorina Juliet. 5-3, a pista direita, frequência do solo 1-2-1-9. 1-9-8-3, autorizado alinhar e decolar a pista 1-0, vento 1-1-0, graus 0-6-12-9. Devem ingresso e decolagem do 1-0, vão 9-8-3. Pátio 4, chama tu aí, pressionamento, táxi, 186, bom voo. Torre, Salve Salvador, bom dia, tá 3296. Tá 3296, bom dia, táxi via Alfa Juliette 07 ao portão. Alfa Juliette 07. Táxi, Tânia Juliette. Papa Mike, solo 5-5, autorizado pátio da Bata, estacionar a frequência ali. Certo. 1-9-8-3, autorizado decolagem para 1-0, 1-2-0, 0-7-9. Vai, recebendo a decolagem, 1-9-8-3. Vai, recebendo a decolagem, 1-9-8-3. Web 5-7-2-8, identificação, chegada a Mari, desça para o 0-5-0. 893, decorador 5000, controle 1-2-0-8. 2-0-8-9-3. Pro 923. Gol 1983, contato radar, vou para o 360, perfil da arma. Para o 360, perfil da arma, 193. Gente, Lima Papa Mike, solo aos 57. Siga quartel 02. Tem quartel 02, frequência livre. Papá Bravo, Índia Charlie, desça sem restrições até 2.500 pés com ajuste 04. 2.500 com 1.014, Charlie. Pode voar pelo Duna? Se eu tiver condições, da presente posição, Duna autorizado. Da presente, direto Duna, o Bravo de Charlie. Controle, bom dia, tá passando o Tuta, não é? Grupo Alvo Romeo, controle, meu cordial. Vou pagar, meu amigo. Passou agora 302 a bordo, para tomar um voo Monte, São Paulo, 1500 pés, 04, transporta na curva. Positivo, Calotão Romeu, operação visual, pistão 0, ajuste 104, chame em Paripe. Camarim, parou, desculpa, meu amigo. Estacionado, pronto para o táxi, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, autorizado, táxi, até o ponto esperado no 7, 4 pronto para o ingresso. Autorizado, táxi, até o ponto esperado no 7, ponto para o ingresso. Espera, pronto, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, autorizado alinhar e manter cabeceira no 7, reporta pronto para decolagem, Vitor Índia Juliette. Autorizado alinhar e manter, pronto posto para decolagem, Vitor Índia Juliette. Juliette. 1-0-4 é o ajuste, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem quando pronto, Victor Ninja Juliette. Pronto, Victor Ninja Juliette. De 500, porque eu tenho um tráfego a 1500 cruzando a Baía de Todos os Santos. O senhor está passando agora através da Baía de Aratu. Gente, nós vamos mantendo 2.500 na Proximbra. Afirmativo. Dentro em breve eu vou lhe autorizar a altitude inferior. Obrigado. Bom, tchau, já 300. O gol 1983, chame Recife, a frequência 1260. Recife 1260, 93. Prova de Atiali tem contato visual com o solo, não é isso? Completamente. Vamos prosseguir até 1.700 pés. Está 5 milhas e meia para o externo. 1.700, o Bravo de Atiali. E no Tango Romeu? Prossiga. Direto para a rotatória. Direto para a rotatória, que eu tenho uma boa. Vitor e Juliette, decolado 03, chama controle 120.8. 108, Vitor e Juliette. Controle Salvador, Papatango, Vitor e Juliette, decolou na sua escuta. Vitor e Juliette, esse é o controle Salvador, meu cordial, visual sempre na escuta, mil pés, Camilo. Na escuta, mil pés, Vitor e Juliette. Papapapá, bravo, Índio Charlie, reduza para aproximação e cheque prepouso, aproxima-se do externo. E tem contato visual com o aeroporto? Afirmativo. Muito bom. Vou chamar a torre então em 1186, dúzia, câmbio. 186, bom dia, muito obrigado. Bom feriado aí. Boa. Torre, bom dia. Papapapá, Bravo de Atalho, na sua escuta, estou passando o externo embaixo do trabalho. Para Vinicius, com a aproximação, agora a direção para a pouso. Aguarda. Web 5728, vamos prosseguir na descida até 2.500, ajustado no 0.4. Ajustou na 0-4, 2.500 do 5.0-8. Controle Salvador, transfere 1.98. Transfere, foi autorizado 1.50, Quebec. 3.198, transfere. Este é o controle Salvador. Foi direto Duna, desça para 4.000, ajustado na 0-4, com ILS, pouso pista 1.0, câmbio. Continuo, rodo direto na proa de Duna, ajustado no 0-4, descendo 4.000 pés, 3.198. Tango Romeo, direto para a final da 17. Final da 17, Tango Romeo. Vitorinha Juliette, informe no través de Farol da Barra. Tomar através de Farol da Barra, Vitorinha Juliette. Meu Oscar, controle. Romeu, Romeu 1, acho que prosseguindo para Paripe, com ajuste de 104. Pango Romeu, agora a torre, frequência 118612. Pouco meio, boa tarde, obrigado. Oi, bom dia, 39. Chimia, última na cima da torre. Ei, Pango Romeu, bom dia. E o livre LS? E o livre LS, tipo, sabe, vai. Bravo, India Charlie, do solo 07, visto pela direita, chave solo 1219. 219. Solo, bom dia, papapapá, bravo, India Charlie, na sua escuta de voo, prossegue para Aerostar. Afirmativo, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Bravo, India Charlie. Pela Alfa, reportarei antes da Juliette, Charlie. Estado autorizado pouso pista 17, vento 090 graus, 079. Boa, pouso 17, escrito agora. India Charlie ingressa Juliette, contorno pátio principal e reporta na Taxi Lima. Juliette, pátio, reporta Helena Lima. Romeu Oscar. Prossiga, doutor. Direto pra rotatória. Direto pra rotatória, Romeu Oscar. Passando pra ela da barra, Vitorino e Juliette. Vitorino e Juliette, frequência livre. Papai é com Índia Dom Valdo, é o controle de Salvador, senhora identificação. Está em contato radar 57 milhas de Salvador, voe Mari, para a chegada Mari, pistão 10, ajuste 104, é com Índia Dom Valdo. Matou, repara o cruzamento. 18, interceptou o localizador. Estabilizado e avistado, 28. Gente, cheque o trem, chame a torre, 1186. Muito bem, obrigado.